dia. Não sei de onde vem e nem pra onde vai. Só sei que você me seduz quando passa, cheia de graça. Seu jeito que irradia, linda como a flor surgindo no entardecer, emoldurando a beleza do pôr do sol no meu rio. Nas tardes de verão, balançando.